Confira agora Duplex. Duplex. Duas do seu artista preferido. De seu artista preferido.

Seja bem-vindo a mais uma edição da Leitura em Dia. Fechamos esta semana de emissões com uma biografia sobre o Papa Francisco. Francisco, Papa de Todos Nós, da autoria de Andrea Tornielli. A edição é da Esfera dos Livros. Está na atualidade a figura do Papa Francisco, recentemente escolhido e eleito num conclave em março deste ano, e é uma figura que convém seguir atentamente. Da vária bibliografia que, entretanto, está à disposição dos leitores, o mais interessante talvez seja este, porque o jornalista é uma figura da intimidade do Papa, quando ele foi cardeal de Buenos Aires, seguiu sempre o percurso e, mais do que isso, são amigos pessoais. Ele é vaticanista, Andrea Tornielli, é jornalista do La Stampa, trabalha para várias publicações e, mais do que isso, também tem muita bibliografia à volta dos temas da religião, do sagrado, como, por exemplo, o Pio XII, o Sorriso do Santo, Bento XVI, o Guardião da Fé, e uma biografia também muito interessante sobre Carlo Maria Martini, já lá iremos mais adiante, o Profeta do Diálogo, com edição de 2012. Nasceu a 19 de março em Chioggia, em 1964. Ele é formado pela Universidade de Pádua em Literatura Clássica, com especialização em Língua Grega. Trabalhou em várias revistas italianas, jornais de grande informação, e não vale a pena estar aqui a referir. A 19 de março deste ano, o cardeal de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, foi eleito cardeal. Foi escolhido pela Cúria Romana e ascendeu, de facto, à cadeira de São Pedro como a entidade e a figura maior da Igreja Católica Romana. Ele era filho e neto de italianos, do Piemonte, que foram para a Argentina nos finais dos anos 20. A sua avó, a título de curiosidade, era uma antifascista corajosa, militante, que, por perseguições políticas, decidiu, de facto, ir para o grande país da América do Sul e aí refazer toda a sua vida. E é nesse ambiente que o atual Papa nasce. Muitas coisas há a dizer sobre a figura do Papa Francisco, mas aquilo que há para reter e que nos convém aqui referir, dois aspectos e duas questões. Uma, todos aqueles se lembram, a quando da sua eleição, foi logo chamado à colação, ou pelo menos atirou-se de uma forma, uns dizem insidiosa, outros dizem de uma forma justa, a colaboração ou não que ele, Jorge Bergoglio, teve enquanto cardeal de Buenos Aires com a junta militar argentina, nomeadamente com o general Videla e com o almirante Massera. Quem faz esta acusação é um jornalista, um antigo montonero, o guerrilheiro dos argentinos, Horácio Verbitsky, que Bergoglio, o cardeal à época, não defendeu, dois padres jesuítas, Orlando Iorio e Francisco Yalix. Yalix, depois, mais tarde, continuou jesuíta, vem defender o atual Papa, dizendo que isso é uma campanha torpe, uma campanha insidiosa e maldosa contra uma figura vinda de alguém que não tem autoridade moral sobre essa questão. A outra questão muito importante é o lado visível e objetivo da sua atividade como pastor da Igreja Argentina em Buenos Aires, as digressões que ele fez, o acompanhamento que ele fez aos mais necessitados, nomeadamente nas favelas, nos bairros de lata argentinos, em que mostrou realmente aquele lado mais, se quisermos, próximo do Evangelho, o lado mais misericordioso deste homem, uma dimensão quase sobrenatural que faz deixar todos de boca aberta e de espanto. Perante esta realidade muito complicada e a oposição ao casal Kirchner, que era presidente e atual presidente da Argentina, Bergoglio tem isto exatamente como afirmação. O liberalismo extremo que oprime as pessoas mediante a tirania do mercado, a evasão fiscal, o terrorismo económico e financeiro, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres e a redução da classe média quase a uma indigência. Foi sempre um homem com estas preocupações e aqui convidamos de facto aqueles que querem perceber o retrato humano do atual Papa e, pensamos nós, uma excelente biografia. A biografia é da autoria de Andrea Tornielli e tem por título Francisco, o Papa de Todos Nós, uma edição da Esfera dos Livros. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal Longo apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca o momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Segunda à sexta-feira, no Canal 1, pegamos a nossa máquina do tempo e viajamos além décadas. Não perca de segunda à sexta, às 3 da manhã, um momento para recordar, claro, com companhia, a companhia do Canal 1. Máquina do Tempo, de segunda à sexta, às 3 da manhã e durante uma hora, no Canal 1. Sertanejo, um género musical no Brasil que sempre esteve na moda. Às segundas-feiras pelas 10 da noite, o Canal 1 apresenta-lhe Moda Sertaneja, um programa trazendo o melhor da música sertaneja do mais antigo ao mais atual num delicioso cocktail de passado e presente. Moda Sertaneja, todas as segundas às 10 da noite no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Solidão que Nada. É um maquinista que trabalha sozinho e por causa disso tem direito ao auxílio solidão. Em vez de dar o dinheiro, o chefe, o doutor Peixoto, decidiu colocar a Edivânia como auxílio solidão do maquinista. Mas o Durval descobriu que a moça é a filha do chefe. Doutor Peixoto, a Edivânia é sua filha? Pois é, Durval, aí está a coisa. A Edivânia é a minha filha do meio. E você sabe como filha do meio é sempre a mais problemática. Não sei não. Sempre repetiu de ano. Sempre foi mais desatenta. Isso porque não para de falar um só segundo. Doutor Peixoto, isso realmente não é problema meu. Ela também não tem sorte com amor, não é, Edivânia? Não, não tenho. Só namora desclassificado. Outro dia me chegou com um ladrão. Ladrão de quê mesmo, Edivânia? Ladrão de feira. Ladrão de feira? Sentiu o naipe do cara? Se fosse um ladrão de banco, um ladrão de joias, até ia. Mas ladrão de feira? Ah, mas ele era tão lindo. Não basta ser lindo, Edivânia. Tem que ter futuro. E que futuro aquele lá poderia te dar? No máximo, uma alimentação saudável. Doutor Peixoto, ainda não entendi por que o senhor colocou a sua filha pra ser meu auxílio solidão. Exatamente pra isso. Mas pra isso o quê? Pra ela te servir de companhia. Companhia na vida. Companhia na vida? Mas eu já tenho uma, a minha mulher, a Úrsula. Você é casado? Sou com a Úrsula. Ótima pessoa. Por que você não me disse isso antes? Ora, o senhor não perguntou. E vem cá, essa Úrsula é tão bonita como a minha filha? Eu acho. Seu Durval! Tá vendo, papai? Ninguém me ama, ninguém me acha bonita. Vou hoje mesmo deitar na linha do trem e esperar o meu destino inevitável. Calma, Edivânia. Calma que ainda é muito cedo pra você se matar. Porque eu ainda não fiz a proposta ao Durval. Proposta? Que proposta? Case-se com a minha filha. Como é? O senhor não ouviu? Eu já tenho uma mulher. Ora, troque por esta, que eu imagino que a outra deve ser bem mais velha. Mas eu gosto da velha, digo, da Úrsula, doutor Peixoto. Mas você vai estar se casando com a filha do patrão, Durval. É um trem de vantagens. Eu acho melhor não. Eu não aceito não como resposta. Ou você se casa com a minha filha, ou eu te coloco no olho da rua, bem longe daquele vagão. Quem o senhor pensa que é para ameaçar o meu marido e rifar a própria filha? E quem a senhora pensa que é para entrar sem bater? Eu sou a mulher do Durval. A velha. Velha coisa nenhuma, que a sua filha também não é nem um brotinho. Pois você ouviu muito bem. Se ele não se casar com a minha filha, vai pro olho da rua. Pois se o senhor não der o auxílio solidão pro Durval, ele vai te processar na justiça porque é direito dele. Ih, papai, não é bom ficar insistindo nisso não, hein? Que o senhor já tá bem enrolado com a justiça, né? É, mas e o que eu faço com você, minha filha? Ah, não se preocupe, papai, porque eu estou sentindo que lá longe, lá no fim do túnel, vai aparecer o maquinista que vai querer se casar comigo. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Solidão que Nada. Roteiro e direção, Guilherme Marceu. Sonoplastia, Daniel Leite. Participaram deste episódio, Arthur Cavalcante como o Durval, Jorge e a Fernanda como a Úrsula e a narradora, Guilherme Macedo como o Dr. Peixoto e Jaqueline Brandão como a Edvânia. Justiça em Cena, uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. De segunda a sexta-feira, o Canal 1 apresenta Caminho Santo, um espaço radiofónico de cariz religioso destinado sobretudo aos seguidores da Igreja Evangélica. Durante 30 minutos, o pastor Lincoln Galvão apresenta novidades do Brasil e do mundo no que a Igreja Evangélica diz respeito e lê também cartas e e-mails enviados pelos ouvintes. Caminho Santo, de segunda a sexta-feira, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. Venha conhecer o outro lado das canções ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. Às sextas-feiras, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao hip-hop, do funk e jazz à melhor música eletrónica, quebre a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, todas as sextas-feiras, às 14h, no Canal 1. Canal 1 convida-o para uma viagem diferente num programa que todas as semanas apresenta um tema distinto. Junte-se a Nuno Miguel e percorra os caminhos de Quadras da Música. Todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez te convido nesse nosso momento Palavra de Fé para agora junto contemplemos Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 e seguida, que diz assim: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo e que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou seu leito e foi andando. Querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, muitas vezes na vida também nós ficamos nas situações apertadas. Não sempre que nós conseguimos tudo que nós planejamos, e algumas vezes nós sentimos como impotentes. E pior, não só impotente, quando nos sentimos como ninguém é capaz de nos ajudar. Era a situação desse homem que são colocados nesse posto onde tem água. E quando essa água se agita, a primeira pessoa que entrasse na água ficava curado. Mas esse homem, por ser paralítico e não tem parentes, não tem quem é por ele, antes que ele chegue nessa água, a outra pessoa já entrou. E Jesus o conhecia, sabia quem ele era. E Jesus então o pergunta: queres ficar curado? É, o homem começa a dizer: mas não tenho ninguém que pode me ajudar. E não tem ninguém que me coloca na água quando a água se agita. Muitas vezes nós também não temos. Qual a situação onde você está passando nesse momento que você se sente tão desamparado? Esse momento, Jesus vem a seu encontro. Jesus quer encontrar contigo. Jesus vai dizer: sou eu, está próximo. Ele quer não mais nos colocar nas águas depois de ficar agitado. Ele quer nos curar. Ele quer dizer para cada um de nós: levanta, toma seu manto e anda. É Jesus que fala. Ele tem essa autoridade. Acredite. Acredite que essa palavra é para você. Acredite que Jesus quer realizar esse milagre na sua vida. Nós não podemos continuar no nosso muro de lamentação. Nós não podemos continuar escondidos num cantinho, chorando, lamentando. Enquanto o Senhor quer falar conosco, Jesus quer falar conosco. Jesus quer dizer: você disse que ninguém pode te ajudar, mas eu estou aqui. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te levantar. Estou aqui para... porque eu não quero que você continue no chão. Eu não quero que você continue na poeira. Eu te criei para os céus. Eu te criei. Obra minha. É isso que Jesus quer fazer contigo. Então levanta-te. Coragem. Levanta-te. O que te pesa no coração? Levanta-te. Acredita na misericórdia de Deus e se levanta. Você que nesse momento está me escutando e está sofrendo por uma depressão, levanta-te. Acredita nessa palavra de Jesus e levanta. Jesus está aqui. Vamos sair. Vamos caminhar. Vamos pular. Porque Ele vem para nos curar. Por isso, depois que Jesus ter dito, esse paralítico levantou e começou a caminhar louvando a Deus. Portanto, que Deus também seja louvado em ti. E que a sua vida experimenta a bênção e o milagre que vem de Deus. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin. Décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país, que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6:30 da tarde, no Canal 1. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Gustavo Lima realizou um pocket show no Mercado Municipal de São Paulo. Após a apresentação, o sertanejo não resistiu e provou um dos famosos pastéis do local. Antes disso, ele ainda distribuiu autógrafos e fez capelinha para os fãs. Lima fez uma declaração apaixonada para a noiva Andressa Suíta no Instagram. No mundo da fama, no mundo da fama. Amados e fofocas, agora! No mundo da fama. Júlia Gama marcou presença na inauguração da nova unidade da joalheria Atelier Schipper. O evento aconteceu no Shopping Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. A personagem Bárbara Ellen, que Júlia interpreta atualmente na novela Sangue Bom da Globo, utiliza joias da marca. Segundo as designers Alessandra Schipper e Aline Schipper, a proposta é lançar produtos com ares modernistas e com espírito bem carioca. No mundo da fama, amados e fofocas, agora! Mundo da fama. De acordo com um canal americano, um homem de 49 anos chamado John Dubs foi descoberto morando na casa que Jennifer Lopez tem em Nova York. Os funcionários da casa da cantora foram quem encontraram o intruso na propriedade e chamaram a polícia. Dubs foi preso, acusado de desacato à autoridade, desacato criminal e roubo, além de ter sido fichado também por assédio e posse de ferramentas para roubar. No mundo da fama. Mundo da fama. Angélica mostrou seu lado protetora dos animais. A apresentadora postou em seu Instagram a foto com a cara séria, mostrando a blusa preta com a inscrição da instituição Oito Vidas, uma associação protetora dos animais. Trabalho sério, vejam o site 8vidas.org.br, divulgou ela na legenda da imagem. No mundo da fama. Mundo da fama. Regina Duarte já se prepara para voltar aos palcos em uma nova peça de teatro. Em outubro, a atriz estreia Bem-vindo Estranho, um texto inédito da dramaturgia britânica. De acordo com informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Regina será dirigida dessa vez por Murilo Pasta, um cineasta brasileiro que vive há 20 anos na Inglaterra.